top boiler kit that you're taking. Yes, Your Honor. Hold on, is that a safe stage? Was everyone better? What age? Okay, Thank you. Alan Bullock. Pesando um, não, vou. Obrigado, boa noite. Boa tarde, 208, Brasil. 208, prossegue Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, voo 208. Voo 985, posição aproximação, aguarda se está livre. Aguardando, boa tarde. Pode, 10, vento 080 graus, 195 nós. Iniciando, agora 85, para informação, ocorre na companhia, iniciando a rolagem na 190. O João desce até 3,500 inicialmente, o William. 1,10, 1,0, 1,0. Zero, zero, zero, zero, zero, graus, zero, cinco, e me pouso, pistão zero, boa noite. 077, decolador de novamente, não faz problema nenhum, 9298, não vou. 198, boa tarde. Olha, Salvador, gol 9077. 077, 360, via Sangue Hotel, Islã. Ok, Tael, a Sangue 360, gol 9077. Gol 077, válida. Para presente, Leda, gol 9077. O 964 chama a posição de 1895. 295. Chama 1-2-1, confirmado? 1-2-1, 1-1. 1-1, bom dia. O Romeu Mike Charlie, para informação, tem uma aeronave já a 2 milímetros externo, aproximadamente 1-0. Então será autorizado após o pouso da mesma, ok? Aguarde pista. O motivo que eu fiz a sua saída é interfere com a arremetida da aeronave, caso ela inicie uma arremetida, ok? Esse é o 1-8-2-5. Pegue Alfa, chame antes do Juliette. Alfa, chame antes do Juliette, ok. Fica dentro do Pátio 4, hein? Sente autorizado e a porta finalizando quando ele confiscado o pai. 1-0, resposta final. Como é que eu, cara, 2010, já está sendo autorizado. 6-3-2. Tempo 100 com 15. Eu repouso 1-0, vou no 964. Tu em 1-1-9-5, renegar 1-0-1-0. 0-0 e ainda Alfa 2-1-9-5, quando lá forma a sofrer hipertensão? Negativo, deslocado a 3 a 0 metros. Isso, da cabeceira 2-2? Cabeceira 1 a 0, deslocado a 3 a 0 metros. Ah, bem aqui, obrigado, bom. Aí que é convitor, controle o profilo. Mike, eu convido para chamar de fila 510 para ingresso no corredor Axé 1010. A gente não der um lugar. Obrigado. 0090 graus, 1 a 30. Queda de coragem, 1 a 30. Bronco 10-6326. 326, chama a torre 118, 95, cabeceira deslocada. 2-9-107. 3, eu posso visitar para o Rodão Mike Charlie? Negativo, mantém o prodigião. Tem a prodigião. Vai, Mike Charlie. Oceana 6326, check treino de pouso no 020, sem confusão. Passou aí pra voo, livre pouso na 10-6326. Fala 256, fala 25, chama controle 1 no 9-8, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu vou na 256. Mike, I'm busy. revolta, tem condições de encontrar para a aproximação da nova site? Afirmo, vai encontrar para a aproximação da nova site, mais a pouquinho. Tem que vai recolhido ou a revolta na curta final, mais chave de trabalho? Passará na curta final, mais chave de trabalho, isso. Alinhar e decolar, 090 grau, 14. Alinhar e decolar, Juliette Serra Tango, autorizado, descida, reporta cruzando 4.000 pés, visual, Juliette Serra Tango, ajuste no 010. Altitude de tráfego, reporta cruzando 4.000. 073, Leão, 140, confirmando nível. 390, deixa eu manter no 1.500, rotatória, Rodolfo. 154, completa via chegada para 2.010, confirmo. Após o SAP, autorizado o serviço por 366 para 2.500 pés, reporta final. Após o SAP, serviço 366 para 2.010, para final 3.150. Confirmo 2.500 pés. 2.500. Deixa o meu Lima aguardar. Sistema aeronave já 3 meses para pouso da aula 7. Vai virar, sobrar. Thank you, Charlie Alpha, traffic on final, runway 17, not interfering on approach, ok? Ok, eu Charlie Alpha, considera a solução aos 3, 2, livrando... Parte 4 ou parte do boa tarde. Direcionamento, lugar 6 azul. 3-1-7, 100 degrees, 4 knots. Direcionar, runway 1-7. Mais cadê? Seu Lima, prossegue para a rotatória e chama a torre, 108, mais 5. Controle 1998, Bombo. Controle 1998, 63. Boa tarde, a Ronda Rodrigo. Como é que a vista prossiga? Rodrigo, pode conseguir tirar a Ronda. Romeu Lima, confirma? Afirma, Ronda Lima. Gente, Romeu Lima, da presente, tem condições de contar para o Ronda 7. Agora é assustado, Ronda Lima. Gente, Romeu Lima é a porta nacional de 3 milhas da Ronda 7. Chama Recife no 2545, alterna 126, decimal 85. 2545, 2625, empregado, tenha boa tarde. Boa. Contrário, Romeu Altair, na vertical de Paripe, autorizado na tarde. Cruzando rotatória, Romeu Altair. O meu Lima livre pouso, 197, vento 115. É a pista 366, eu vou com a pista 38, são 3154. 3154, tá na final. É a pista 366. Bem, completa a final, chama 3185-3154. 3185, tá bom, obrigado. É. Lima, solo 36, livrando a direita para o quadro 5, positivo, frequência autorizada da Xpec. Controle, Romeu Atalian, que já com o campo, próxima rotatória. Na final da UNOTEC, o Romeu Tenhaque? Romeu Tenhaque, chama a torre agora 118.95 para ingressar no circuito. Graças, bota lá. Confirma, chama a torre. Tá bom, passando aqui o Fábio. Eu lancei o Fábio, como que a sua transmissão está muito chiada. Pode fazer uma nova chamada, por gentileza? E agora, acompanha melhor? 42 na sua transmissão, cheque plane, viu, pouso 10, vento 090 graus, 1489. Ok, livre pouso na 10, uma volta com 14, está melhor agora a transição, segundo? Agora com clareza 3. Ok, obrigado. Estou indo para passar o meu Tayak na rotatória, estou fazendo 360 aqui. É a 3 ingressa na 17? Sim, o meu Tayak é porta na final de 3 vezes na 17. Pode estar na 3 ligas. Então, um tráfego segundo na final da 10, com R2321, reposta visual com isso. Vai passar, vamos terminar o 360 aqui e já reporta. Sim. A 3154 para informação ao sua esquerda, é um Alfa 329000, realizando 360 para aproximação na cabeceira auxiliar, não interfere com essa aproximação. Boa, tem, está estabilizado aqui, porém negativo visual, tá? 3154, obrigado. Correto visual para a nave no final da 10. Gente, prossiga para a pouso 1-7, após a final 1-7. Só vai passar 3 meses. Entre Taxi Vicolagem, Turim 1, Runo 8, Destino 9-5-1. Sana 3193, boa tarde. Agora está de cópia? Boa tarde. Alô, 5073, posição 01 está livre e já entra o táxi. Yankee, livre pouso, no 7 vento, 100 com 15. 100 com 15, está embaixado, travado, o meu tem Yankee. Sim. Ao seu pátio? Pátio da Bata. Sim. Puxando a 6142, alinha e mantenha no 0. Alinha e mantenha no 0, deslocada, 6142. Ingressa via Thiago, cabeceira deslocada. Autorizado alinhar e decolar. Estou no 0, vento 100 com 15, Oxenai 6142. 6142, autorizado alinhar e decolar da 10 deslocada. Thank you. Charlie, Salvador 2, Sierra Bravo, Sierra Papá, 400, flight level, via up to 10, fly confirm the flight plane route. Record runway 17, right turn, dial departure, Leda, after Leda, Motiva. Mike Oscar Tango, Victor Alpha. 119.8, Salvador departure frequency, and squawk 5052. Mike, destino Brasília, principal autorização de tráfego na posição. 142, chama Recife no 2545, altera no 2685, meu ano 42. Meu ano 14, 2545, 2685, já faz uma parada. Via 360, via âmbito 17, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 198 controle, 5064, transponder. 6321, não autorizar o Brasília, nível 360, autorizou 197, decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, 199.8, transponder 5064. Telema 321, correto, chama de pushback e acionamento. Hotel Romeo, chama a torre agora, 118.95. 118.95. Obrigado, vamos olhar, até a próxima. É. Boa tarde, papapá, Júlia, essa é a Romeo. Pilar, esse é o Romeo, mantém o programa de atalho, repórter intercepção na final da manchete. Vou parar, Romeo. Boa torre, Salvador, boa tarde, 3193. 3193, boa tarde, tem condições de linha de forma separada? Também machuca. Ok, separado linha de escola, cancela de locado, cancela de 093. Pires 1 no localizador, gol 1-9-6. 1-9-6 completa o final do procedimento, sem o slide, sem a torre no 8-9-5. Já já. 2-7-9, autorização para o saque, são 2-8-41, Salvador, 1-3-5 agora. Autorizado o procedimento R9, pista 1-0, após o rápido 367, vou encerrar o rápido 366 e reporte passando o mesmo, altímetro 1-0-1-0. Ok, tinha sido autorizado anteriormente, após pelo 366, por 1-0-9-7, seguindo para 2500, reporte estabilizado. Gente, reporte passando 366. Passar 1-0-9-7. 8-0-9-8-4. 1990, 0 graus, 1-4-9. A informação é 6-6, é o posição 4-4, posição Sierra, Romeu, 2-2, aproximando da... Realizando espera para aproximação 9-7-9, até 7-5. Tá, é o seguinte, a sua transmissão está muito boa, mas está prejudicada, que tem muita gente falando aí na sala, está terrível de entender. Tem, 1-0-0-9, segue na nave da Azul, via IG Alfa, depois espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-0, bom voo. 1-0-0, IG Alfa, 2-2-0, tá bom, boa tarde. 1-0-1-0, QNH. 1-0-0. Para o táxi gol no 659, 1-7-7, a bordo, 4-12, Floripa. César, PLB? 1-7-7. 1-6-5-9, segue táxi via IG Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-4-5, QNH 1-0-1-0, bom voo. IG Alfa, ponto de espera do 1-0, chama a torre, 1-0-1-0, gol 1-6-5-9. 1-8-8-4, Aracaju, pronto? Equipamento de 4, autorizado na Caju, nível 230, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, fechou de saída pouca, Jamo, Aracaju, Golf, 77 abaixo. Transporte 5070, controle em 119, decimal 8, 118, 84. Controle em 119, decimal 8, 118, Vou no 966, visão da Tati Alfa, repartente da Juliette. Tati Alfa, repartente da Juliette, vou no 966. Uma boa tarde, ano 097, passou 372, achar gravado. Ano 097, boa tarde, esse fundo na pista no 0, 0090 graus, com 159. Fiz o fundo no 0, no 097. Juliette, Itaú então, Romeu, sabe o seu 03, confirma a parte? Agora, posto, ouça, 614, restrito 190. Passa a frequência livre. The Yamada arrival to flight level 060. I inform that the runway is 380 meters. Arrival is 060. Sorry about the distance and we're satisfied that. So, Guadal 2. Mais uma Alfa Hotel, confirma o horário do plano? Esse aqui temos um plano para o plano 645, o local, com corredor de chá, mas ainda temos a sua DLA no caso. Será procurado aqui no sistema e assim que possível será dada a cópia. O Papa Romeu Bravo, Alfa Hotel. Cinco ali, mas tem que ser com o zero. Orgo 1-9-6-6, responde a Juliette. A gente voa 9-6-6, com o tráfego da companhia, através do portão 05, tem condições de ingressar no patio com segurança? Azul 4065 do Colão 06, controle agora em 119.8, bom voo. Colão 98, um bom domingo, Azul 4065. Como que a cabeceira encontra-se deslocada 380 metros? Deslocada, 10-2 do Pérez, Azul 4462, Palmará, estabilizado. Salvador, Azul 4065, cruzando mil pés. Boa tarde. Boa tarde, Azul 4065, contato radar na decolagem, sobre a via da EL para o 340. Da EL 340, Azul 4065. São 3193, chame Recife, na frequência 1251, alterna 1-3395. Local, corredor cheque, pista no 7, primeira curva à direita para ingresso, corredor cheque, antes 10, transponda 0112 e o controle em 119.8, Papão Meu Bravo, Alfa Hotel. Na pista no 0, vento 0800 graus com 149. Eu já falava que voo 200. Correção na cota, você comprou a sua em coordenação com a torre, não, eu acho que eu achei, agora abaixo. O grau do hotel, cota de vento correto no pátio do Gré, chama a torre para o acionamento no Gré 1185, bom voo. Hotel, utilizar o acionamento, chama pronto para ataque. Hotel 009, do Colão 09, controle 619, décima 8, bom voo. 19, 8, bom. Salvador, boa tarde, voo 2009, 1400. Voo 2009, contato radar na decolagem, sobre a via da EL para o 240. Via da EL, nível foi 180, serviço. Sobre a via da EL para 180, voo 2009. Da EL 180.